Tucano 3603, condições de decolagem imediata, assim solicitado. Permaneceu. Que observe a passagem do 37 da Webjet na curta, após agilizando manobras, ali mantém aguardando a liberação. Para passagem do Web, ali mantém aguardando 3603. Boa, identifique, chega na mar e deixa até o 070. 070, mar, 3, 3, 0. 8735 para o localizador, direita na proa 090, deixa para 2 mil pés. Direito 090, deixando para 2 mil pés. Objeto 5723, solo aos 44, vira à direita, chama solo 121, decimal 9. Agora à direita, solo 219, F-323. TAM 3603, livre de decolagem, vento 090 graus, 10 mais. Livre de decolagem, 10 mais. Posição 5, Juliette, aviso 73. Web 5827, cópia. Mais escuta. 360 Galeão, Aperuí 50, Bidev, AP 9857, seguro, AP Zulu 6, após conforme a alta do plano, decola a pista 10 direita, da Euleda Bidev, 119.8.5432. Gente autorizado para o Galeão, nível 360, rota é a Aperuí 50, Bidev, AP 9857, seguro. O pêndulo 16 grupo e o pêndulo 14 conforme rota Barbacena, decola pista 10 curva direita, da Euleda Bidev, controle 198, aciona 5432, o Web 5827. Correto, Web, chama lá. Chama lá. 1885, cópia. 1885, cópia. Guarulhos autorizado 360, Aperuíbe 50, decolagem no 0 direita, da Euleda Bidev, 119.8. 5427. Estado Guarulhos, 360, Aperuí 50, decolada 10. Saída da EL, Peda e Deve. 119.8.5427. Gol 1885. E Leda. 340, Mano Leda, 3603. Brasília, Guarulhos. O Paulo copiou o gol 1885? 1885, prossiga. Protejamento correto? Está correto, protejamento, chame pronto para puxa e estacionamento. 85. O 4070, desça para 3 mil pés, o ajuste 9011. O senhor vai passar o curso do localizador, vai seguir uma Alfa-Terra 32 na final. E o seu novo limite é radial 250 do VR. Gente, limite 250, desce da proa para 3 mil quilômetros. 540, você quer espera cruzar o localizador? O senhor tem condição de reduzir a velocidade para 190 nós, o azul? Aqui. Ed. Reduz agora para 190? Seria ideal, o azul 4070 redução para 190. Que reduzir então com 180 nós, melhora? Melhora, grato. A 3662, desce até 4 mil pés, 10011 de ajuste, redução de velocidade para 220 nós. 4.000, 1.000, 229, 6.000. Charlie, Tango Uniforme, Alfa, G Juliette, contorno o Pátio 1, reporta na Lima. Alfa Juliette, contorno Pátio 1, Lima. Oi, Salvador. Boa noite, Chile 6202, passando a marca do externo de volta. S6202, check trem, livre pouso, vento de 100 graus com 12 nós. Livre pouso na 10, Chile 6202. Prossiga, ponto aéreo. Sete, complete a aproximação mantendo a velocidade. Chame torre frequência 18.6, tem o meu posto. Boa noite. Então 3.662, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 010, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 010, limite é o local 3.662. Confirme, chamando a torre? Fosfera 835, final de 3.000. Ok, Fosfera 835, ciente do tráfego, porém ainda não avistado, chame passando o marcador externo. Chamará o marcador externo, só a condição é 8735. 8735, afirmativo. Desça para 2.000 pés, azul 4070. 2.000, passar estabilidade. S662, redução para 189, vai seguir tráfego da Azul, Embraer 190. 189, 3662. Ativo, prossegue Lima, reporta na Quebec para cruzamento da 1735, Charlie Tango Uniforme. Salvador, boa noite, Chené 6202, visão na sua escuta. Solo Salvador, Chené 6202. 6202, Alfa e Juliette, portão 1-1. Alfa e Juliette para o portão 11-622. Professor 8735, possível, portão aí? 835, informa que há 9 milhas na final do ILS, recebido laser verde, apontado para a NAC. Você pode, consegue identificar aí de onde vem? Negativo, não sou tão familiarizado com a cidade, mas posso informar que a gente está no lock a 9 milhas, que a gente já percebeu o ponto. Ok, grato pela informação. Para o localizador, direita na proa 060, informe estabilizado, desça para 2.000 pés. 060, 2.000, informará estabilizado, 3.662. Professor, o 735, tem condições de aproximar aproximar e pousar próximo à interseção atual liberada da pista 1028? Negativa, considero. Ok, já está livre o pouso na 10, 100 graus com 10 nós, e após o toque próximo à interseção até liberando para o pátio militar agilizando, ok? Agilizar o máximo possível e informa que já passou de terra, 735, livre o pouso. Afirmativo. Torre, boa noite, Azul 4070. 4070, sim, número 2, senhor passou no marcador externo, tem embaixar travado. 70. Xenai 6310, boa noite, identifique chegada a Mari, desça para 2.000 pés, ajuste 1012 e voe direto ao Itapê. Direto Itapê, 2.000 pés. Para o Xenai 6310? Autorizado para o de Duna. Obrigado. Estabilizou 3662. É 3662, completa a final ILS e chame torre 186 até o meu posto. 186, obrigado, boa noite. 3662. Salvador, o gol no meio no teto. Três, contra cópia. Positivo. 360 autorizado Brasília, Pesulu no 7, decola da 10 direita, gole o fito. 1-9, decimal 8, 5-4-2-6. O azul 4070 tem livre pouso, vento de 100 graus, correção 090 graus com 109. Livre pouso, azul 4070. Número 3, confirma o transponder? 5426. Corretinho. Salvador, boa noite, Altan 3662, externo. 3662, continue a aproximação e guarde pista livre. Aguardando pista livre, 3662. Pessoal, 75, está estacionado pela frequência. Ciente, boa noite. 35, boa noite. O azul 4070, solo 2200, libere, chame solo 21 decimal 9. 219, livre já. O TAN 3662, livre pouso, pistão no zero, vento numa centena com 10 nós. Pouso autorizado na pistão zero, TAN 3662. Do 4070 via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette para ingresso. 4070. Alô, Salvador, TAN 3661. Boa noite, informação. Tango, prossiga. Tango para Brasília 380. 3561, Brasília 380, autorizada para Zulu no 7, aerovia, decolada 10, direita, gole, transição, ofito 5446 no transponder, controle 119, décima 8. Brasília 380, pela Apesulo 97, decolada 10, primeira rua direita, gole 5446, responde 198, controle 3561. Tá, chame pronto, pushback, tá 3561. Tomara, obrigado. Zero via Juliette, portão 08. Juliette autorizado, 08. Alô, Salvador, boa noite, 5836, autorização Recife, pronto, cópia. 5836, autorizado Recife, nível 330, a rota pelo ISC 58, decolada 10, esquerda, pulo Caracaju. O controle em 119, décima 8. Aciona 5445. 330 é o nível, era previsto que 58, decolada 10, com a esquina na Pucaru. 5445 é o transporte, quando ele sair da 798 para o web, você pode sair. Correto, web, chama pronto. Ficou tempo. Será que é chamamento 352 ou não mesmo? 5216, o pátio 3 está livre, chame táxi. Chama táxi. Solo Salvador, boa noite, Altan 3662, livrou na sua escuta. O Altan 3662, Alfa e Índia, portão 03. Alfa e Índia 03. Salvador, 5827 da web, portão 2 para o push e acionamento. Autorizado, chame táxi 5827. Chama na táxi 5827. TAN 3662, reporte antes da táxi Índia. Antes da Índia para o táxi 35216 PLB 68, 4 horas, hotel na Salvador. O TAN 3662 mantém antes da Juliette agora. Antes da Juliette 3662. O trip está autorizado, Juliette Alfa no ponto de espera 186012. Juliette Alfa, ponto de espera 1012. Paulo, Monomeia 13 para pushback em funcionamento. Monomeia 13, na posição 01, aguarde instruções. Aguarde, Monomeia 13, 01. solo, poderia confirmar só o trip esquerda na nossa aeronave, para 3062? 3062, mantém antes da Juliette, tem um tráfego da... Não, pode prosseguir. Ingresse na Índia assim que tiver condições, observando o web puxando, ok? Ok, Índia observando o web, 3062. Paulo Gol, no 885, push deck, acionamento, meia dúzia. Meia dúzia tá vivo, chama o táxi. Chama o táxi, Gol no 885. Portão 4, aguarde instruções, o TAM 3661. Questão TAM 3661, vai aguardar o botão 04. Afirmativo, o tráfego do portão 1 já tinha solicitado. A gente está aguardando só o Webjet se livrar em retaguarda para poder iniciar. O senhor será o número 2. Ponto espera pronto, 352 no meio. Ponto espera pista no 0. Calma lá, pô. Espera, trip 5612. 5216. Sol, 6310. A torre 186, tem um pouso 6310. Oi. 5216. Autorizado, né? Nicolá, imediato, pistão no 0, trip 5216, o vento 100 graus com 08 nós. Torre, Xanea 6310, final da sua escuta. 310, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Gente, vem 310. Aguarde, 175. 175, 3 horas 50, confins alternados. Posso esperar 186, ajustado 2012, está livre o 5727. 5826. O gol número 3, observe o web vivendo a retaguarda, logo após está livre o puxo. Autorizado por chapas web, já no meio da frente. Quando o vento para o 6310? 090 graus com 10 nós, 10 nós. Ok, obrigado. Agora tem pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena com 10 nós, com 10 nós. Uma centena com 10. Espera, Juliette Alfa, 286, o ajuste 1012, no 85. Juliette Alfa, até a ponto espera, 286, a torre, 1885, boa noite. Total, levantando 2224, posição 104, informação é tanto, 0321 nós, estação preparada. Passarei do 2224, só um instante. Tem um R2 na V Bianca, após a Lima, tem cabeceira no zero, web 5827. Está disposto para o tráfego no ano nacional, de criança, uma pista, modelo web 5827. Foi direto para Aracaju. E autorizado direto para Aracaju, solicita aí final 130-35206. 7, nível final autorizado, 130 agora, o 35206. 130 direto para Aracaju, 352, 16. 22. Vou verificar agora a sua lista. Tirei 6310 no sono os 12, destino solo 219 ao livrar. Obrigado, livrando 219. E se foi feito o CHG do plano modificando o horário? Porque o plano que eu tenho aqui é para 2351, com ofensiva antecipada. Antecipado, vou entrar em contato com a companhia. Afirmativo. Solo, Xenemi 6310, livrando as coisas. Chamou o Sol? Não, Xenia 6310. 6310, aguarde copy Recife. Eu tô livrando aqui a pista, né, verdade? Afirmativo, 6310, reporte antes da Juliette. Mas a Juliette. A livre decolagem, vento 100 graus, 11 nós, web 5827. Tem livre decolagem, 5827. Oi Salvador, boa noite, gol do 885, está próximo com o Cera da 10.1. Mantenha após a rolagem do web, o gol no 85. Modo web ele mantém, gol no 885.